novamente. Levanto a cabeça, olho lá na frente, sempre exigente. Palavras machucam, prevalecem, querem me desanimar. Isso sempre acontece, é um teste de sobrevivência. Sou discriminado por causa da aparência. Homem preto, simples, sincero e batalhador. Suficiente, contente, mais um sonhador. Mas tô lá, cumprindo meu horário, fazendo a minha parte, ganhando meu salário. Não pego o que não é meu, sempre assim, suspeito, complicado. Mesmo caminhando certo, eu sou sujeito, mas bato no peito, eu digo é agora. O homem aqui chora, mas não implora. Rap me salvou, não nego, olha eu aqui. Consegui, tô feliz, valorizo o que eu fiz. Eu consegui ser mais forte que o mal nos momentos que desanimei, mas eu tive um apoio total que vem do rei. Eu consegui, parceiro, não desisti. Consegui, e por isso estou aqui. Consegui, e por isso estou aqui. Se eu estou aqui, Deus fez permitir. Olha sério, focado, isso não é cara feia. Sempre quieto, fazendo de boa, meu pé de meia. Tentativas valem, mas sem dar tiro no escuro. Pra quem tem coragem, não se intimida se vê um muro. Falaram para mim várias vezes e agora. Recomeço é difícil, mas refaço minha história. Com capacidade, humildade, fazendo meu papel. Buscando a força divina que vem de lá do céu. Oh, me dê a mão e vem comigo. Ignore os problemas que vêm do raciocínio. Vamos, a diferença é você quem faz. Mas não tenha medo, muito menos olhe pra trás. Me livrei das drogas, eu consegui do roubo. Eu consegui, me convidaram, apenas eu não quis. Livre da tentação, mas fiz minha mãe chorar na hora que ela viu o filho dela se formar. Eu consegui ser mais forte que o mal nos momentos que desanimei, mas eu tive um apoio total que vem do rei.